Votuporanga é exemplo de uma cidade limpa e bonita. Ajude a conservar muito limpa a nossa cidade. A Converde é a empresa responsável pela limpeza de nossa cidade. Todos os dias, homens, caminhões e máquinas da Converde cruzam a cidade recolhendo lixo. Colabore com a Converde, mantenha o seu lixo em saquinhos plásticos apropriados e deixe no ponto certo para ser recolhido. A Converde agradece a colaboração de todos para fazer Votuporanga uma cidade limpa e bonita. A cidade é show! A cidade é mil! Mil! Mil! Mil 190! Rádio Cidade! Rede Bandeirantes de Rádio e Rádio Cidade, trazendo a emoção do futebol pra você. Agora 11 horas 35 minutos na cidade. Alô, você, bom dia, boa segunda-feira. Estamos chegando aqui com o Esporte da Cidade até às 11h56. Você está ouvindo o Jornal da Cidade. O bom fim de semana chegou, almoçou no vovô, mais sabor na minha vida, festa boa que eu tô, aperitivo com a galera eu vou, frango rico na mesa, alegria e mais sabor. Até minha sogra provou e curtiu, frango rico na mesa, o mais querido do Brasil. Seu maior lugar pra economizar, Porecatu. Vamos lá, minha gente, vamos para o Porecatu. Hoje tem a promoção Boi Gordo. Tem acém bovino 9,79, cupim bovino 8,79, coxa e sobrecoxa de frango rico 4,19, leite UHT Batavo, um litro, só 2,18. E tem mais, venha conferir, prazo 40 dias, Porecatu, menor preço. Porecatu. Jornal da Cidade.